A verdade sobre a censura que Bonner quer nas redes sociais. William Bonner é muito mais polêmico do que você imagina. Âncora do Jornal Nacional, ele é um dos rostos mais conhecidos da TV brasileira. Mas suas recentes críticas às redes sociais mostram um lado que poucos esperavam. Alguém que defende a regulamentação da internet e culpa as redes pela perda de relevância da imprensa tradicional. Sabe por quê? E se eu te contar que Bonner acredita que as redes sociais são um maledi, doença, isso quer dizer algo que prejudica a sociedade, para a humanidade, enquanto o Jornal Nacional, que ele comanda, vem perdendo audiência ano após ano, o que realmente está por trás dessa mágoa? Quer entender o segredo desse conflito que está mexendo com o Brasil em 2025? Então vem comigo. Tudo começou há décadas, quando William Bonner se tornou um dos principais jornalistas do Brasil. Nascido em São Paulo, ele cresceu em uma época em que a TV, especialmente a Globo, era a rainha da informação. Nos anos 80 e 90, o Jornal Nacional era a única fonte de notícias para milhões de brasileiros. Não tinha internet, não tinha X, nem YouTube. As pessoas ligavam a TV às 7 da noite e ouviam Bonner ou seus colegas com atenção, como se fossem a voz da verdade. Era um tempo de ouro para a imprensa, e Bonner, com seu jeito sério e gravata impecável, virou um símbolo disso. Ele era quase um ídolo, tratado como uma estrela por onde passava. Mas o mundo mudou. Com a chegada da internet, especialmente das redes sociais, o poder da Globo começou a rachar. As pessoas não precisavam mais esperar o Jornal Nacional para saber o que estava acontecendo. Elas tinham o X, o YouTube, blogs e canais independentes na palma da mão. Bonner, que antes era visto como intocável, passou a ser questionado. E foi aí que o jogo virou. Em 2025, durante o evento Cannes Lions, Bonner soltou o verbo contra as redes sociais, chamando-as de um problema para a humanidade. Ele disse que elas criam bolhas, intolerância e desinformação. Mas será que é só isso? Ou será que ele está sentindo o peso de um jornal nacional que, segundo sites como O Antagonista, está caminhando para seu pior ano de audiência? Vamos descobrir como essa história se desenrolou e por que Bonner está tão incomodado. No começo, Bonner parecia gostar das redes sociais. Ele tinha milhões de seguidores, interagia com fãs e até se chamava de tio no Instagram. Mas tudo mudou por volta de 2020, quando ele começou a ser alvo de críticas pesadas online. Muitos brasileiros, especialmente apoiadores de políticos como Jair Bolsonaro, acusavam o Jornal Nacional de manipular notícias e ter uma agenda de esquerda. Bonner virou alvo de ataques, alguns até ofensivos, e isso o marcou. Ele chegou a abandonar o Instagram e o Twitter por um tempo, dizendo que queria viver a vida de verdade. Aqui vai uma curiosidade. Em 2020, Bonner denunciou no Twitter uma fraude que usou os dados do filho dele para pedir auxílio emergencial. Foi uma das poucas vezes que ele voltou às redes naquela época. Esse episódio mostra como ele já estava frustrado com o ambiente online. Com o tempo, Bonner passou a ver as redes não como uma ferramenta de conexão, mas como uma ameaça. Ele começou a falar que elas espalham fake news, notícias falsas, isso quer dizer informações inventadas ou distorcidas, e dividem as pessoas. Essa visão ficou ainda mais clara em 2025, quando ele defendeu que o jornalismo, como o do Jornal Nacional, tem o papel de corrigir o que circula na internet. Mas isso criou um conflito interno. Bonner quer combater a desinformação, mas muitos acreditam que ele defende a censura. Esse dilema é o que torna sua história tão intrigante e divide opiniões no Brasil. Agora vamos falar do que está por trás das críticas de Bonner às redes sociais, porque, acredite, é muito mais complicado do que parece. Ele não está só chateado com os ataques que recebe. Suas declarações tocam em um debate maior que envolve o STF, Supremo Tribunal Federal, isso quer dizer a maior corte de justiça do Brasil, o governo e até empresas como Google e YouTube. Primeiro, vamos entender o contexto. As redes sociais mudaram o jeito como as pessoas se informam. Antes, a Globo decidia o que era notícia. Hoje, qualquer um com um celular pode postar no X ou fazer um vídeo no YouTube, alcançando milhões de pessoas. Isso deu voz a youtubers, blogueiros e jornalistas independentes que muitas vezes desafiam a narrativa da imprensa tradicional. Bonner diz que isso é perigoso, porque espalha mentiras. Mas seus críticos argumentam que as redes sociais trouxeram liberdade, permitindo que as pessoas vejam os dois lados de uma história. Um exemplo disso é o caso do deputado Nicolas Ferreira, que, segundo a revista Oeste, usou as redes para revelar detalhes sobre propostas do governo, como a fiscalização do Pix, e conseguiu milhões de visualizações em poucos dias. Esses vídeos incomodaram o governo e a imprensa, mostrando o poder das redes. Outro ponto importante é a audiência do Jornal Nacional. Sites como O Antagonista e Meio e Mensagem relatam que o telejornal está perdendo público, especialmente entre os mais jovens, que preferem o YouTube ou o X. Bonner culpa as redes por isso, dizendo que elas criam bolhas, onde as pessoas só ouvem o que querem. Mas seus críticos dizem que o problema é outro. O público não confia mais na Globo. Muitos acreditam que o Jornal Nacional manipula informações e as redes sociais ajudam a expor isso. Por exemplo, quando Bonner fala algo no ar, logo aparece um vídeo no X desmentindo ou mostrando outro ângulo. Isso deixa a imprensa em xeque e Bonner parece não estar lidando bem com essa nova realidade. Além disso, Bonner está alinhado com um movimento maior. Em 2025, o STF está julgando o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que diz que plataformas como o YouTube só podem ser punidas por conteúdos ilegais se desobedecerem uma ordem judicial. Segundo a Gazeta do Povo, o STF quer mudar isso, permitindo que as redes sejam obrigadas a remover posts sem ordem judicial, bastando uma denúncia. Bonner apoia essa ideia, dizendo que as redes precisam ser controladas para evitar fake news. Mas críticos, como a advogada Vera Chemin, dizem que já existem leis para punir crimes online e que essa regulamentação, na verdade, é censura. O STF, o governo Lula e Bonner parecem estar do mesmo lado, querendo mais controle sobre o que circula na internet. Isso assusta youtubers e criadores de conteúdo, que temem perder sua liberdade e até seus empregos. Agora vamos falar da inteligência de Bonner, porque ele não é só um apresentador de TV. Ele é um estrategista brilhante. E isso explica por que suas críticas às redes sociais têm tanto impacto. Antes de ser âncora, Bonner já era um jornalista experiente. Ele começou na Globo nos anos 80, cobrindo tudo, de política a economia. Sua habilidade de falar com clareza e passar credibilidade o levou ao Jornal Nacional, onde ele se tornou editor-chefe. Essa posição exige mais do que ler notícias. Bonner decide o que vai ao ar, como as histórias são contadas e qual tom usar. Ele é um mestre em moldar narrativas e isso o torna um jogador importante no debate sobre as redes sociais. Em 2025, Bonner usou sua influência para reforçar a ideia de que as redes são um problema. Durante o Cannes Lions, ele falou com convicção, usando palavras como intolerância e bolhas para pintar as redes como vilãs. Ele sabia que suas declarações seriam repercutidas, e elas foram. Sites como Meio e Mensagem e O Antagonista cobriram suas falas, e posts no X, como os de @republicbr, viralizaram, mostrando como Bonner polariza opiniões. Sua estratégia é clara: posicionar o Jornal Nacional como a fonte confiável, enquanto as redes são o caos. Mas Bonner também é esperto o suficiente para não atacar diretamente. Ele não diz censura, mas fala em corrigir desinformação. Isso é calculado. Ele sabe que a palavra censura assusta, então usa termos que parecem nobres, como civilidade e futuro da civilização. Essa habilidade de escolher palavras o torna um comunicador perigoso, capaz de convencer muitos de que regular as redes é necessário. Um exemplo de sua inteligência é como ele lida com críticas. Em 2022, Bonner se desculpou no Jornal Nacional por usar a palavra esquizofrenia de forma errada, após ser criticado nas redes. Segundo o Estado de Minas, ele transformou o erro em uma oportunidade, exibindo uma matéria educativa sobre a doença. Isso mostra como ele sabe transformar ataques em algo positivo para sua imagem. Mas nem sempre funciona. Posts no X, como o de @JaquelineLoyola e @EdermauroPA, mostram que muitos brasileiros não veem mais como confiável. E Bonner parece magoado com isso. Ele já disse que evita shows, teatros e até aviões por medo de ser hostilizado, como relatado por @choquei. Essa vulnerabilidade o humaniza, mas também revela como ele sente a pressão das redes. Bonner também entende o STF e o governo. Ele sabe, isso quer dizer, ele tem conhecimento que, em 2025, a regulação das mídias sociais ganha força, com ministros como Alexandre de Moraes defendendo mais controle, segundo Gazeta do Povo. Bonner alinha-se a essa visão, usando sua plataforma para apoiar a ideia de que as redes precisam ser controladas. Mas a moralidade dele é questionável. Para ele, combater fake news é uma missão. Mas para seus críticos, ele quer silenciar vozes que desafiam a Globo. Essa dualidade é o que torna Bonner tão intrigante e divide opiniões no Brasil. Finalmente, Bonner é mais do que um apresentador. Ele é um símbolo de uma era